E o Senhor Jesus, então, vai dizer que Zaqueu também é filho de Abraão. A demonstração daquilo que Zaqueu fez, de arrependimento, de mudança, e ele verbaliza isso, Jesus disse, olha, este também é filho de Abraão. E aí o Senhor Jesus disse, olha, o filho do homem veio salvar e buscar o perdido. É após essas palavras, então, diante daquilo que eles ouviram, que eles acolheram, que Jesus percebe que, embora aquele povo tenha uma expectativa, ou tinha uma expectativa quanto ao reino de Deus, era uma expectativa equivocada, com distorções, com desvios. A expectativa, ela tinha o seu lugar, ela era legítima. Mas as bases que sustentavam a expectativa era frágil, tinha os seus equívocos. E o Senhor Jesus, então, percebendo isso, diz o texto, ouvindo estas coisas, Jesus propôs a parábola, visto estar perto de Jerusalém, e veja que o texto diz assim, e lhes parecer que o reino de Deus haveria de manifestar-se imediatamente. A expectativa quanto ao reino de Deus é correta. As profecias messiânicas davam conta da manifestação do reino de Deus. E diante daquilo que essas pessoas estão ouvindo, diante daquilo que elas estavam vendo acontecendo, e Jesus rumando em direção a Jerusalém, essas pessoas então abrigam a expectativa e pensam, é agora que o reino vai se manifestar-se imediatamente, numa visão temporal, numa visão geográfica, numa visão puramente política, em que eles pensavam o seguinte, finalmente chegou o nosso momento de nos vermos livres do jugo do Império Romano. Jesus conhece, portanto, o coração das pessoas e sabe como isso está sendo fermentado, como isso está sendo construído. E Jesus precisa corrigir os equívocos não apenas daqueles que estavam equivocados, mas dos seus próprios discípulos acerca do reino de Deus. Então, note, portanto, que essa parábola tem como propósito corrigir isso, mudar, acertar, retificar essa visão acerca do reino de Deus. E essa temática do reino de Deus no Evangelho de Lucas, ela é muito especial. Chama a sua atenção para que você abra a sua Bíblia, no capítulo de número 17, que lá atrás, no capítulo 17, no versículo 20, algumas pessoas já tinham perguntado ao Senhor Jesus acerca do reino de Deus. O Senhor Jesus já tinha dado uma resposta, mas os milagres, os sinais que estão acontecendo, apontavam para essa presença do reino de Deus. É por isso que eles vão, cada vez mais, isso vai se acendendo, isso vai se aflorando, isso vai ganhando força, mas com as suas distorções. Então, no capítulo 17, no versículo de número 20, diz assim o texto, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu entendo, e há alguns teólogos também que pensam assim, que a melhor tradução aqui seria para o reino de Deus está no meio de vós. Porque você há de concordar comigo que o reino de Deus não estava dentro dos fariseus. Eles não gozavam desse privilégio de ter o reino de Deus dentro deles, até porque eles eram arredios declarados acerca do governo de Deus a partir do Messias. Entendo, então, que Jesus está falando, o reino de Deus está no meio de vós, apontando para a presença dele. Com a encarnação do Filho de Deus, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, o reino de Deus já se fazia presente, portanto. Já havia se instalado essa presença do reino de Deus, no meio do povo de Deus. E, nesse sentido, nós vamos perceber que Lucas, portanto, faz alguns registros para trazer as características desse reino de Deus. Esse reino de Deus que Jesus fala já está no meio de vós. Essas pessoas não conseguiam fazer a conexão de que, conquanto o reino de Deus estivesse presente, Era necessário, entretanto, que o Messias fosse crucificado. Nesse mesmo texto, do capítulo 17, no versículo 25, diz assim, o Senhor Jesus diz a eles, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. O reino de Deus está no meio de vocês. E embora ele esteja no meio de vocês, vocês precisam compreender que o Messias, o Filho do Homem, vai ter que padecer, vai ter que ser crucificado, vai ter que ser abandonado na cruz, vai ter que ser rejeitado. E vocês precisam entender que isso faz parte da dinâmica do reino de Deus já presente, já no meio de vocês. Nesse mesmo contexto, o Senhor Jesus, neste mesmo texto, nesse mesmo bloco, do versículo 20 ao versículo 37, o Senhor Jesus traz um alerta de alguns eventos históricos, pensando na questão de Ló, pensando na destruição de Sodoma e Gomorra, para que as pessoas não fiquem adormecidas na questão da esfera escatológica do reino. Porque quando o reino, quando o Messias passasse por todo aquele sofrimento, ele traz um enfoque também futuro, falando, olha, haverá um momento que esse reino de Deus vai surpreender as pessoas, e as pessoas estarão desapercebidas, vivendo de modo alheio, pecaminosamente, e essas pessoas, a semelhante daquelas de Sodoma e Gomorra, serão punidas. O reino de Deus está presente. E já se encontra no meio de vocês. O Senhor Jesus, então, a partir do capítulo 18, Lucas registra duas orações ou duas parábolas sobre orações para dizer o seguinte, que os súditos do reino de Deus é marcado por pessoas que oram perseverantemente. Quem está no reino de Deus, quem experimentou esse abraçar do reino de Deus, são pessoas que oram, são pessoas que intercedem a Deus pedindo para que a justiça de Deus seja feita. Porque os súditos do reino de Deus não toleram injustiça. E eles perseveram, e eles têm a oração como o termômetro que mede o tamanho da fé que eles têm. Eu quero aproveitar e dizer para você que, de acordo com a parábola contada pelo Senhor Jesus, no capítulo de número 18, o Senhor Jesus termina a parábola dizendo o seguinte, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Dentro de um contexto que ele está falando de oração. Dentro de um contexto que ele está falando de uma oração perseverante, de gente que não desiste, de gente que ora, de gente que quer ver a justiça do reino de Deus. Eu quero te dizer que a oração é o termômetro da sua fé, para saber se a sua fé está aquecida. Quando o texto diz, quando voltar o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra, não está falando da quantidade de doutrinas que você conhece, da quantidade de doutrinas que você alimenta, não. Quer saber se a praticidade do reino de Deus é evidenciada por meio do joelho. Aí o Senhor Jesus conta uma outra parábola que ele traz dois personagens, um fariseu e um publicano. E com isso ele vai dizer o seguinte, que o ingresso no reino de Deus passa pela demonstração ou pela manifestação da graça. A justificação é algo da graça de Deus. Não tem a ver com as nossas virtudes, não tem a ver com os nossos ritos, tem a ver com chegar-se diante de Deus e reconhecer que nós somos pecadores. E Deus, portanto, contempla os pecadores com o seu perdão. Essa presença do reino de Deus, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, olha, que para receber o reino de Deus tem que ser como uma criança. Tem que se despojar da autoconfiança. Ele conta isso no capítulo 18, versículo 15, 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma, entrará nele. É preciso despojamento. É preciso chegar diante de Deus como que nessa dimensão de uma criança necessitada, que reconhece que não tem como fazer nada por si mesma, que é dependente de alguém que é maior do que ela. Nessa esfera do reino de Deus, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, olha, as riquezas podem ser um embaraço para muita gente. As riquezas podem ser um tropeço para muita gente e manter muita gente fora do reino de Deus. Porque o dinheiro vem para ocupar o lugar de Deus. E ele então conta, Lucas registra, portanto, esse encontro do jovem rico com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus o desafia, vende tudo que tens, distribua com os pobres, vem e siga-me. E o jovem então se entristece e não tem disposição para seguir o Senhor Jesus. A riqueza, os bens materiais, meus irmãos, por si só não é pecado, mas pode se tornar um embaraço, pode se tornar um ídolo do nosso coração e nos manter do lado de fora. Mas o Senhor Jesus vai dizer, olha o seguinte, que os impossíveis para os homens é possível para Deus. Que a entrada no reino de Deus não tem a ver com esforço humano. Não é uma questão se é pobre ou se é rico. É uma questão da graça de Deus que contempla, que alcança o pecador. O reino de Deus chegou, Jesus vai falar. E qual é a marca da chegada do reino de Deus? A cura do cego de Jericó. Porque a chegada do reino de Deus, conforme vários profetas e de modo peculiar, Isaías vai dizer o seguinte, que a chegada do reino de Deus, ela viria acompanhada, ou ele viria acompanhado dos sinais. Das curas, os cegos iam ver, os coxos iriam andar, os oprimidos seriam libertados, porque o reino de Deus chegou. E o reino de Deus chegou. E para entrar no reino de Deus é preciso mudança de vida. É preciso conversão. É preciso assumir uma postura e olhar para o paradigma que é descrito no capítulo 19, que nós temos na pessoa de Zaqueu, que rompe, que se rende diante do Senhor Jesus, que recebe o Senhor Jesus na sua casa com alegria. E ao receber o Senhor Jesus em casa, é impactado e não dá mais para continuar com a mesma vidinha. É preciso regresso, é preciso mudança. E é nesse contexto que Jesus fala, olha, houve salvação nessa casa, esse também é filho de Abraão, é filho da aliança, é pertencente ao pacto. E a demonstração disso é a conversão deste homem. Mas muitas pessoas que estão vendo, ou que estavam vendo, e que estavam ouvindo, estão ainda equivocadas quanto ao reino de Deus. E aí o Senhor Jesus, então, traz essa parábola agora para mostrar o seguinte, num conceito de um teólogo reformado chamado Anthony Huckman, que ele vai trabalhar o conceito seguinte da presença do já e do ainda não. Vocês certamente já ouviram esses conceitos. E que Anthony Huckman vai dizer o seguinte, o reino de Deus já está presente, mas ainda não está presente. Ele já está presente em algumas das suas marcas, das suas características, já podem ser percebidas, elas são visíveis. É possível que você olhe e veja que o reino de Deus chegou, porque ele altera situações, ele muda os corações das pessoas, mas a plenificação deste reino ainda não aconteceu. Acontecerá. E eu penso, então, que lá no capítulo 17, em que Jesus vem demonstrando que o reino já está presente, já está no meio de vocês, ele dizendo para os fariseus, e conquanto eles não se deram conta disso, a parábola vem para trabalhar esse outro aspecto. O reino de Deus ainda haverá de se consumar, ainda haverá de se plenificar, de permear toda a sociedade. E é dentro desse contexto, então, que Jesus vai destacar nesta parábola três fatos, três verdades que apontam para essa realidade futura. E a primeira verdade nesse texto que nós encontramos sobre essa realidade futura, de que o reino de Deus, que a consumação dele acontecerá na segunda vinda de Cristo, é a missão que os servos recebem. A segunda verdade é a recompensa dos servos que realizaram a missão. A terceira verdade é a condenação daqueles que rejeitam o reino de Deus. Jesus, então, conta essa parábola para corrigir os equívocos e traz essas três verdades para falar, olha, esse reino vai se consumar. E essa verdade, portanto, pode ser olhada e compreendida por meio da missão, da recompensa e da punição. Vamos ver, então, a missão na parábola? Diz aí o texto, é fácil de perceber isso na parábola. A parábola está falando do reino de Deus, e essas três verdades apontam para o futuro, está certo? Então vejam comigo aí, que no versículo de número 12, o Senhor Jesus, então, conta a parábola, né? O versículo 11 da conta diz que eles, na percepção deles, parecia que o reino de Deus haveria de se manifestar imediatamente. Então disse, aí Jesus conta a parábola. Certo homem, nobre, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. É aqui, então, que nós vemos nitidamente, irmãos, e isso é tão claro dentro da percepção da grande comissão, que você vai perceber o seguinte, que antes do Senhor Jesus, isso se harmoniza com o todo dos evangelhos e com a missão, nós que estamos fazendo a exposição temática do livro de Atos, você vê a conexão disso. Que o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, o que, que ele faz? Ele chama os seus, conversa com os seus, instrui os seus e dá aos seus uma missão. Eu tenho uma missão para vocês realizarem, uma tarefa para que vocês executem. Nesse período que o nobre vai se ausentar até o seu regresso, vocês estão imbuídos de uma missão que eu dou a vocês. Então o Senhor Jesus vem e conta e fala assim, olha, aqui nós já vemos, portanto, que essa plenificação do reino de Deus não acontecerá antes que esse nobre retorne. Mas durante essa ausência do nobre, que ele parte então e confia uma missão aos seus servos, eles precisam fazer a coisa acontecer durante a sua ausência. É tanto um confronto para os fariseus, mas dentro desse contexto é um alerta para os discípulos. Era tanto um confronto para os fariseus daqueles dias, mas é uma mensagem que vem para nos despertar, para que você e eu, para que compreendamos que nós recebemos uma missão, que nos foi dada, que durante o momento em que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, até o seu retorno, nós temos algo para realizar, até que ele volte. E como que deve ser feita essa missão, meus irmãos? Essa missão ela tem algumas características, ela não pode ser feita de qualquer modo, ela não pode ser feita do jeito que eu penso que tem que ser feito. Ela tem que ser realizada do modo como estabelecida pelos princípios já postos pelo rei ou pelo nobre. Então, olha o texto que você vai ver que essa missão deve ser feita com fidelidade. Tem que ser feita com fidelidade. Porque veja só que esse texto, o Senhor Jesus, ele utiliza uma linguagem que envolve recursos, envolve uma espécie de gestão de alguém que vai administrar. Ele emprega, portanto, uma linguagem que envolve finanças, que envolve dinheiro. E se envolve dinheiro dentro dessa conotação, quando você tem um bem, quando você tem um valor e coloca na mão de alguém, você espera que aquela pessoa seja fiel com aquilo que não é dela, é seu. O Senhor Jesus, então, disse que o nobre confiou-lhe 10 minas aos seus servos. A missão da igreja, a missão dos súditos do reino de Deus, envolve fidelidade. Eu não posso realizar, não estou autorizado a fazer a missão do jeito que eu penso que tem que ser feito. Porque aquilo que eu recebi não pertence a mim, pertence a ele, é dele. Eu apenas realizo algo dentro dessa conotação de uma gestão, de uma administração que eu não posso nem alterar e nem acrescentar, que eu não tenho direito de mudar o curso da coisa que tem que ser feita. É nesse contexto, ou dentro de uma linguagem diferenciada, melhor dizendo, que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar do Evangelho, ele fala que ele é vaso de barro e que transporta um tesouro, e o tesouro é o Evangelho. Isso é valiosíssimo, isso é preciosíssimo. E esse tesouro que, conquanto envolva e exige de mim fidelidade, é um tesouro que eu não posso guardar para mim mesmo. A ordem é negociar. A ordem é avançar. Vocês percebem, meus irmãos, que às vezes, diante de um texto como esse, que era um alerta, que era um confronto, que estava ali para corrigir, mas às vezes parece que nós vivemos de um modo letárgico dentro desse contexto, que nós estamos imbuídos de uma missão. Parece-me que a gente, que nós escutamos, que nós ouvimos, que nós até sabemos, mas nós não damos a mínima para o nobre que exige, que continua exigindo dos seus súditos uma dinâmica nessa expansão do reino de Deus. Qual a segunda marca dessa missão que os servos recebem? É que ela deve ser feita com diligência. Preste atenção no texto. Diz aí o versículo de número 13. Chamou 10 servos seus, confiou 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Não tem espaço aqui para o comodismo, não tem espaço aqui para tirar férias, não tem espaço aqui para viajar e falar assim, agora estou de férias. Pastor, é com o senhor. Conselho, é com vocês. Não conte comigo, essa missão é dos servos. E é uma missão que deve ser realizada com diligência. Até quando, meus irmãos, nós vamos protelar aquilo que é dever nosso? Deus não vai levantar outras pessoas que não sejam parte do reino. Deus não vai levantar outra instituição. Deus só tem uma, a agência do reino é a igreja. Preste atenção no texto. O texto disse, nessa linguagem de comércio monetária, diz, negociai até que eu volte. Não tem espaço, então, para parar. Para pedir um tempinho. Não, não existe isso. Você pode até não fazer, eu posso até não fazer, mas será uma demonstração de desobediência. Será uma demonstração do quão arredio é o nosso coração, tanto quanto aqueles que declaradamente disseram, não queremos que este reino sobre nós. Porque tem um grupo de gente que diz, nós não queremos mesmo. Mas e aqueles que disseram, ah, nós queremos, e entretanto, vive como se não tivesse assumido esse compromisso com o nobre, que ignora o seu pressuposto de autoridade, de senhor. É preciso ter diligência, mas é preciso ter também obediência. São marcas que envolvem, que estão dentro desse contexto, características da missão. O texto aqui vai mostrar que ele chamou servos. As pessoas não são iguais a ele, não estão no mesmo nível que ele, são servas. E a missão de um servo é obedecer. É obedecer. Vocês já ouviram, certamente? Já ouviram, certamente, o Ronaldo Lidório falando o seguinte, olha, que tem pessoas que falam assim, olha, eu amo evangelizar, eu amo fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus, maravilha. Gente assim que faz com alegria, com entusiasmo. Mas Ronaldo Lidório diz o seguinte, mas, meu irmão, no dia que você não tiver amor, você deve fazer do mesmo jeito, porque você tem que obedecer. Ah, hoje eu estou empolgado por fazer a obra de Deus. Maravilha, louvado seja Deus. O pastor não vai ter que deparar com ninguém bicudo, com ninguém com a cara amarrada, fechada, por estar fazendo a obra de Deus, porque isso entristece a gente. Mas no dia que você tiver, faz do mesmo jeito. Porque você é servo. Você precisa assumir o seu lugar. Você precisa reconhecer a sua posição. Você não está no mesmo nível do nobre. Você é servo. Ou pelo menos devia ser servo. Esta é a primeira verdade que o Senhor Jesus destaca para dizer o seguinte, olha, o reino de Deus está presente, mas a sua consumação acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. A segunda coisa é a recompensa. Veja comigo a partir do versículo de número 15, que diz aí o texto, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos. a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Você que conhece a Escritura, especialmente a Escritura do Novo Testamento, essa linguagem de recompensa nessa dinâmica do reino, dos servos que estão realizando a missão e quando eles se encontram ou quando eles se encontrarão com o Senhor Jesus, quando eles estarão com Ele, quando Ele regressar, então, e convocar todos os seus a que compareçam, essa linguagem é uma linguagem que traz essa ideia da recompensa. Não é? Quando eu uso aqui a palavra recompensa, eu não estou usando salvação pelas obras, não pense nisso, mas é nessa dimensão em que, em alguns momentos, a Bíblia chama de galardão. Conquanto aqui não existe o conceito de galardão, mas isso aqui traz essa alusão desse encontro, deste nobre que comparece depois de ter conseguido ou ter feito a posse do reino, ter realizado a posse do reino. Ele manda chamar. Ele traz os seus servos que deviam e que foram chamados para realizar a missão, com diligência, com fidelidade, com obediência. Então eles comparecem. E como, o modo como eles comparecem, nós vamos perceber que a recompensa não se dá, preste atenção nisso, ela não se dá em função dos resultados. Ela se dá em função da fidelidade. Sabe por quê? Porque eu não consigo produzir os resultados. Não sou eu que efetuo os resultados. Não sou eu que regenero o coração de pecador, não. Não sou eu que mudo a vida das pessoas. Eu apenas prego. Eu apenas anuncio o evangelho. Mas nessa dinâmica em que eu realizo a missão para a qual eu fui chamado, na fidelidade, porque o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Não se requer do dispenseiro a produção dos números, muito embora eles são considerados no reino de Deus. O que se requer deles é fidelidade. Você nota no texto que o Senhor Jesus diz que ele foi recompensado porque foi fiel. Ele usa a linguagem do comércio, da multiplicação, por conta do início da parábola, mas o elemento-chave aqui é fidelidade. Muito bem, servo bom e fiel. E eu lhe pergunto, meu irmão, como será o seu encontro com o nobre quando ele voltar? Teria o nobre algum adjetivo semelhante a este para dizer acerca de você e do que você fez? Como nós olharemos nos olhos do nobre? Quais são as justificativas? Será que nós vamos apresentar algumas justificativas como este outro moço apresenta? Que faz parte deste bloco da condenação, da punição? Ou naquele dia, quando o nobre compareceu, quando nós compareceremos diante dele, será que a palavra para você e para mim será assim: vinde benditos de meu Pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Ou será que nesse contexto da recompensa, você fará parte daquele outro grupo quando ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço? Ah, meus irmãos, eu espero que as famílias que congregam aqui na Igreja Presbiteriana do Guará 2, elas possam ouvir palavras do nobre com adjetivos sublimes: servo bom, servo fiel, que levou em conta o que eu disse, o que eu ordenei, o que eu pedi. Seja bem-vindo. Entre na posse do reino. Goze da plenitude do reino agora que está pleno, abundante, num contexto que impera justiça, amor, onde então não há mais pranto, não há mais dor, não há mais luto. Usufrua disso agora, servo bom e fiel. o Senhor vai recompensar os seus servos que foram fiéis. E uso a palavra fiel aqui, meu irmão e minha irmã, não com uma conotação de perfeição, que às vezes quando a gente usa o conceito fiel, a pessoa pensa na conotação de perfeição. A questão é o quanto você levou a sério a obra de Deus. O quão envolvido você esteve com a obra de Deus, no lugar onde Deus te colocou, com os dons que Deus te deu, com os recursos que Deus te deu, com a capacidade que Deus te deu, que é peculiar, distinta dos outros. O que você fez? Mas nós chegamos, quando o Senhor Jesus então destaca a terceira verdade que aponta para essa consumação do reino de Deus, que tem a ver com a punição. A punição é a terceira verdade que aponta para essa esfera do reino de Deus que vai se consumar por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus. E eu chamo a sua atenção, portanto, para o versículo de número 14. Diz assim o texto: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reino, que este reine sobre nós. E a partir do versículo de número 20, você vai perceber também alguns elementos que fazem parte desse bloco da condenação. Alguns estudiosos entendem o seguinte, que esta parábola contada nesse contexto para corrigir os equívocos, ela também é como que uma leitura que o Senhor Jesus fez de Jericó, porque em Jericó viveu Arquelau, filho de Herodes o Grande. E os judeus não queriam que Arquelau reinasse, governasse sobre eles. Conta-se, então, que ele, que os judeus, então, enviaram uma embaixada, uma comitiva ao imperador lá em Roma para dizer o seguinte: olha, nós não queremos que Arquelau reine sobre nós. E Arquelau, quando volta e quando toma conhecimento disso, diz os historiadores que Arquelau matou aquela comitiva inteira. Bom, se o Senhor Jesus está olhando para este elemento, eu não sei se isso tem um fundamento sólido. Mas o certo é que, à luz da Escritura, no regresso do Senhor Jesus, o acerto de contas vai ter, inevitavelmente. Não pense você que as pessoas que hoje, declaradamente, abertamente, dizem que não querem o reino do Senhor Jesus sobre elas, que essas pessoas vão escapar. Porque tem gente que elas declaram mesmo, elas verbalizam mesmo. Não sei se você, na sua dinâmica, evangelizando, falando o evangelho, se você já se deparou com pessoas que não fazem rodeios, que vão direto ao ponto e dizem: não quero. Que demonstram que elas não se sujeitam, que elas não estão interessadas, que elas não cogitam a possibilidade de que o Senhor Jesus reine sobre elas. Nesse contexto, o Senhor Jesus deparava de modo franco e aberto com os fariseus, com os religiosos, com os conhecedores da Escritura, mas que, entretanto, não queriam que ele reinasse sobre elas. Elas serão punidas, portanto, por rejeitarem o rei. Não queremos que este reine sobre nós. Quem sabe você veio aqui nessa noite, quem sabe você tem vindo aqui diversos domingos, já há muitos anos, quem sabe? Quem sabe você cresceu, nasceu, cresceu nessa igreja, hoje é um homem feito, hoje é uma moça, mas o modo como você vive está dizendo: não quero que ele reine sobre mim. Porque você, na verdade, tem feito o que você quer fazer. Você tem feito e tem vivido do modo que você quer viver. Você, na verdade, tem acatado os reclamos do seu próprio coração. Conquanto sendo religioso, conquanto comparecendo aos templos, conquanto participando das liturgias, cantando, lendo a Escritura, mas no dia a dia você está dizendo abertamente, francamente, não quero que ele reine sobre a minha vida. Eu sou o Senhor da minha vida. Quem sabe você tem vivido assim? Eu quero te dizer que se esse for o seu caso, não terá outra alternativa para você. Você será punido. Você será punido sem sombra de dúvida. O rei, o nobre, vai trazer você e vai mandar sentenciar você. Vai lançar você no inferno. É para ter misericórdia mesmo, irmão. Às vezes as pessoas não verbalizam, mas o estilo de vida que elas têm mostra quem é senhor da vida delas. O que elas fazem, o que elas falam, o que elas pensam, o comportamento, as ações, as atitudes, mostra que, de fato, o Senhor Jesus não governa sobre elas. Elas não querem. Na verdade, elas serão punidas porque, além de declararem que não querem o reino de Deus sobre elas, elas também demonstram repúdio, ódio quanto ao reino de Deus. Diz aí o texto, versículo 14, mas os seus concidadãos o odiavam. O odiavam. E os fariseus, aquela turba religiosa, demonstraram ódio. Ódio que culminou com a morte do nosso Salvador, do nosso Senhor. Ódio que fez com que eles e elas gritassem, crucifica-o, crucifica-o. Elas serão punidas por conta disso. Elas serão punidas por conta disso. E talvez você seja punido também. A menos que haja uma mudança. A menos que você olhe para Zaqueu como um paradigma, uma espécie de paradigma que decide, que verbaliza, fala, olha, não dá para viver desse jeito. A menos que você tenha consciência de que o Senhor Jesus quer reinar sobre a sua vida, quer ser senhor dos seus passos, quer ser senhor dos seus pensamentos, de tudo que você planeja, de tudo que você almeja, a menos que você reconheça isso. Mas sabe por quê? Essas pessoas serão punidas? Por conta da contradição entre conhecimento e prática. A contradição, o paradoxo que existe entre aquilo que elas professam conhecer e o modo como elas vivem. Eu chamo a sua atenção, portanto, para este terceiro indivíduo da parábola que aparece e diz o seguinte, versículo 20, acompanhe-me comigo. Grife as expressões-chave do texto quando diz assim, veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Irmãos, eu penso que há muita gente dentro da igreja que, por conta das verbalizações acerca do conhecimento que elas falam ter do Senhor, do senhorio do Senhor, da autoridade do Senhor, e o modo contraditório como elas vivem, vai levá-las para o inferno. O Senhor Jesus diz, olha, as tuas palavras, elas servem de elemento para que você seja sentenciado. Como que você diz que me conhece? Como que você diz que eu sou Senhor, que eu sou rigoroso, e você não cumpriu o que eu pedi para você cumprir? Você acha que o Senhor Jesus se impressiona com as nossas canções, que fala que Ele é Senhor, que fala que Ele tem autoridade? Você acha que o Senhor Jesus se impressiona com isso? Você acha que Ele se impressiona com as nossas músicas? Se elas não vêm acompanhadas no dia a dia de fatos, de obras que comprovam aquilo que nós verbalizamos, o Senhor Jesus não se impressiona com isso não, meu irmão. Eu me impressiono, você se impressiona, Ele não. Ele vai utilizar cada sentença minha, Cada sentença sua, se não houver mudança, se não houver coerência, se não houver harmonia com o que eu digo conhecer e com aquilo que eu faço, não se iluda. Sou presbiteriano, pastor, reformado, e daí? Vai com teologia e tudo para o inferno. Não faz o que devia fazer durante a semana. Por tua própria boca te condenarei. Você está pensando que aparecer na igreja, verbalizar uma meia dúzia de doutrina, harmonizar, sistematizar e voltar para a segunda para viver a mesma vidinha que você leva, isso faz alguma diferença? Não faz, não. Não faz. Está fazendo lá no seu trabalho o que o Senhor Jesus pediu que é para fazer? Está vivendo de acordo com as características do reino? Está vivendo lá na escola como o Senhor Jesus quer que você viva? Ou no meio da multidão você é apenas mais um? Contradição. Veja só que isso reforça aquilo que eu falei lá atrás. A questão não são os resultados, a questão é a obediência, a fidelidade. Se você sabia que eu sou rigoroso, se você sabia de acordo com o que você verbalizou, por que você não fez o que eu mandei fazer? Negociasse, deixasse comigo que eu iria acertar a conta com aqueles que receberam. Eu anuncio o evangelho, dentre outras coisas, o primeiro axioma é a obediência, mas eu sei que aqueles que repudiam, que aqueles que me ignoram, que aqueles que odeiam o evangelho, eu deixo na mão do Senhor, vai chegar o dia que o Senhor, não, você ouviu. E ainda que não tivesse ouvido, você nem assim não escaparia. Mas porque ouviu, a sentença apenas será pior ainda. Meus irmãos, não leve a palavra do pastor, porque não é a palavra do pastor, é a exposição da Escritura, como se o pastor tivesse raivoso. Não, não é isso, não. Eu quero o seu bem. Eu quero que você escute esta mensagem e deixe ela penetrar, deixe ela fazer parte da sua vida, da sua existência, da sua essência, como alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Eu quero que você volte para casa fazendo a conexão daquilo que nós cantamos aqui. Quando nós falamos na música, nós queremos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus alcançou seu ouvido. Você leu a Escritura. Nós expomos a Escritura. Deus falou com você hoje. Você entende que é voz de Deus para você? Se é, quais os efeitos disso na sua vida? Que isso vai produzir a partir de hoje? E eu termino com a história contada pela missionária Sophia Millie, americana, que na juventude foi evangelizar índios. Gastou toda a sua juventude, na velhice voltou para os Estados Unidos. E os repórteres foram entrevistá-la e perguntaram para ela: Sophia Millie, o que aconteceu? Por que você deixou tudo? Talvez numa expectativa que ela dissesse que talvez um anjo teria descido, o céu se rasgou, e ela então impelida por essa voz, por esse efeito, por este efeito extraordinário, esse fenômeno, ela então tenha ido fazer a obra de Deus. E ela diz com muita calma: o que aconteceu é que eu li uma ordem e obedeci. É simples assim. Eu li uma ordem e obedeci. Que Deus nos ajude. Que Deus te encoraje a cumprir a missão. Que Deus, naquele grande dia, acolha todos os seus filhos, eleitos, redimidos, fiéis, com palavras solenes: vinde bendito de meu Pai. Que você não seja encontrado naquele grupo em que o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Que esta noite seja um divisor de águas para a sua vida com Deus. E eu quero dizer a você que ainda não tomou decisão por Jesus, essa é uma noite para você se curvar diante do Senhor Jesus, deixar Ele governar a sua vida, para Ele ser o seu Salvador e Senhor da sua vida, para que você seja abençoado, redimido da perdição eterna. Convido você a ficar de pé para orarmos.